Poluição e combate estão por toda parte. Poluição e medo não há como escapar. Polícias marginais, toda criminalidade. Aqui estamos a nos torturar. Ação e combate estão por toda parte. Poluição e medo não há como escapar. Polícias marginais, toda criminalidade. Assim estamos a nos torturar. Vivemos na metrópole, a nos torturar. Vivemos na metrópole, a nos torturar. Vivemos na metrópole, a nos torturar. Vivemos na metrópole, a nos torturar. Vivemos na metrópole, a nos torturar. Vivemos na metrópole, a nos torturar. Vivemos na metrópole, a nos torturar. Vivemos na metrópole. Tensão transitando por toda a cidade. Apito das fábricas, um céu tão cinza. Ruído de motores, não há tranquilidade. Aqui estamos a nos torturar. Tensão transitando por toda a cidade. Apito das fábricas, um céu tão cinza. Ruído de motores, não há tranquilidade. Assim estamos a nos torturar. Vivendo na metrópole a nos torturar. Vivendo na metrópole a nos torturar. Vivendo na metrópole a nos torturar. Vivendo na metrópole a nos torturar.